amanhã ou nunca mais. Essa noite não acaba mais. Amanhã ou nunca mais. Essa noite não acaba mais. O que é que você quer me dar? Ela quer sentar pro pai, pro papai. Sabe que eu sou samurai, batou sai. Eu fumo verde, ela quer o high. Na conexão do bai, mete bala, toque sai. Devil May Cry, esse cara rima demais, Mordecai. Filho feio não tem pai, fumando maconha pra ficar popai. Já tô Dotodai, papai jacaré pra agora não vai. Ami trai, lambe sai, lágrimas de crocodile. Sufa supra hype, andale, andale, ai ai ai. Boogie boogie bye bye bye, camisa do Galatasaray. Ong back, flow my die, passa sarra vai. Ela quer fuder my mind. Eu quero que tu se dane, vou pra Júpiter, Diane. Cocaína de Miami, meu dealer Jean-Claude, Jogami, Coringa, sou funny. Sem cabeça eu fico puto, maçuto, surfo como ufo, flutu. Sobre o céu azul escuro, pro suco, quem mexer com a nossa bonde tá maluco. Que eu puxo, joga essa buzeta. Que eu chupo, esse cara da bagulho é chupo. Tamo junto, quando eu te respondo eu me pergunto. Puffa police, sem tempo a tolice. E aí bro, tá as fichas? Me alegre, me triste, strike bullish. Me chama ever gift, drift, other like me nick, drip, drip. Ele tá com uma caneta big, big. Mova-se, acende o roga-se de alguém kill John Wick. Amanhã ou nunca mais. Essa noite não acaba mais. Que você quer me dar? Amanhã ou nunca mais. Nunca mais. Amanhã ou nunca mais.